às 5, desperta o relógio e se prepara o Superman para o próximo episódio. É tipo um filme, um longa-metragem, uma história de orgulho e coragem. Pique a mulher, maravilha, é sua nobre mulher, que meia hora antes já está de pé. Fé, muita fé em Deus. Abençoe para as crianças e os carinhos teus. Deus abençoe contra todo ódio, agradecido de joelhos. Ora o Pai Nosso, lê Atos dos Apóstolos, Salmo 63 para finalizar. E que os anjos estejam contigo nesse dia. Às 6 em ponto, encosta um Chevette 82 na marmita do herói. Só feijão com arroz, tua mulher se despede com o seu neném. Boa, meu Superman. Sete e meia da noite, ele chega em seu barraco. Não protegeu o mundo, mas defendeu seu pão. Estás cansado? Um beijo na guerreira e nos filhos. O verdadeiro motivo de enfrentar tudo aquilo. Patrão abusado, serviço pesado e um pequeno salário. Mas faça chuva ou sol, não falta no trabalho. O ontem não leva na memória. Lágrimas sim, mas que a vida seja repleta de vitórias. Imagine se fosse olhar pra suas tatuagens, se fosse se entregar no dever, ser constar passagem. Na viagem da maconha tivesse estacionado, mas não, largou tudo, conhaque e cigarro. É o espelho para seu filho homem, que saberá que fracasso não tá ligado ao seu nome. É chegado o esperado final de semana, um brinde de conquista com quem o ama. Super quente, o Superman na igreja. Por um momento lembra a mesa cheia de cerveja. As tretas, inveja, mentira, o engano. Chora de lembrar que estava lá se afundando. Sem planos, destruindo tudo aquilo que tinha. Uma mulher guerreira, um bebê, uma filha. Lendo a Bíblia, agradece a Deus pela segunda chance. Hoje é feliz, dorme em paz, confiante. Prostitutas, traficantes, estelionatários. Assim como o Superman, o mapa mudou o itinerário. Hoje sabe quem é o inimigo vilão, que faz adoecer o humilde coração. Ilusão nunca mais, pois o mundo sem Deus é nada. Aprendeu que a paz não tem valor que paga. Hoje sabe, acredita que tudo vai melhorar. E no final de tudo isso a vitória brindará. Em Deus sempre a paz. Livre do ódio, da maldade, da matança. Vai. Deus traz segurança, que o livre do ódio, da maldade, da matança. Vai, voa em paz, que Deus o traga segurança, que o livre do ódio, da maldade, da matança.